porque nunca consegui te responder se tudo que eu queria era você. Não sei o que dizer. Não percebi que a razão era maior e adormeci no momento mais difícil. Te perdi, mas nunca desisti. Quem diz que o amor foi que diz que o amor.